Valeu. Fala que quanto é? Bem, desde fins dos anos 60, o professor Luiz Carlos Braz Pereira se tornou uma das referências intelectuais do país, atravessando todo aquele processo de amadurecimento dos diagnósticos, desde as posições chamadas desenvolvimentistas dos anos 60, depois a descrição da tecnocracia que surge no país, as reformas que vêm depois disso, e hoje ele tem uma crítica específica ao próprio exercício da economia no país, e a nossa entrevista vai pensar sobre isso. Professor, quais são esses pontos de vulnerabilidade do diagnóstico econômico? Então, a gente tem que, para entender o que acontece na economia brasileira, é preciso separar a grande recessão que nós estamos, que começou no ano passado, agora são 2 anos, começou em janeiro do ano passado, e de uma coisa mais longa, que é um baixo crescimento, uma quase estagnação, que vem desde 1980. Em relação a esta primeira, baixo crescimento, vamos tirar nos anos 80, porque nos anos 80 a crise foi uma crise da dívida externa, causada por uma tentativa do presidente Geisel de crescer com poupança externa, ou seja, com endividamento externo. Então tivemos uma grande crise de dívida externa, financeira, e essa crise deu em alta inflação. Então, esses são os motivos da estagnação daquele período. Mas quando chega no começo da década de 90, o problema da dívida externa fica resolvido, e quando chega em 94, o da inflação também é resolvido, e aí era de se esperar que o país crescesse fortemente. E, no entanto, o Brasil continuou crescendo muito pouco. Quer dizer, está crescendo a torno de 1,2% ao ano, em média, contra uma média entre 1930 e 1980 de 4,1% per capita. Então, por que, que isso? Por que, que o Brasil passou a crescer muito menos? Essa é uma primeira pergunta. Depois vem a pergunta da recessão. Então, e para responder essa primeira pergunta, eu acabei desenvolvendo toda uma teoria. Agora, até nome tem, chama-se o novo desenvolvimentismo, a macroeconomia novo desenvolvimentista. E a ideia é a seguinte, é que existe nos países em desenvolvimento uma tendência ao câmbio ser apreciado no longo prazo e depois de um período de alguns anos, que é o longo prazo, então vem uma crise financeira, interrompe o processo e a taxa de câmbio então se deprecia. E aí depois começa um outro ciclo. Então, a administração da taxa de câmbio torna-se uma política fundamental. O Brasil só teve a enorme industrialização que teve porque havia essa política, muito indiretamente, mas quando você tinha um sistema de altas tarifas, por exemplo, e subsídios à exportação de manufaturados, isso era uma política de taxa de câmbio de longo prazo. Era o chamado... E controle dos capitais. Né? E tinha o controle de capitais também, mas que era importante também. Mas na determinação da taxa de câmbio, quer dizer, o que é fundamental é você fazer o quê? Então, como é que você neutraliza essa tendência à sobreapreciação? Você neutraliza isso, primeiro, fazendo um imposto sobre a exportação de commodity. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a taxa de câmbio, que é possível ter 3 taxas de câmbio no Brasil, 3,80, que é a taxa de câmbio que as indústrias boas, competentes, precisam para poder exportar, para serem competitivas. 3,10, que é a taxa que as commodities estão muito felizes e que dá o equilíbrio corrente do país, quer dizer, equilibra a conta corrente do país. E 2,60, que é a taxa de câmbio muito apreciada. Então, o que eu estou dizendo é que a taxa de câmbio tende a 2,60, 2,70. Se nada for feito. Se nada for feito. E se os preços das commodities estiverem bons. Agora vamos supor que... Agora, por que a taxa de câmbio vai de 3,80 para 3,10? Vai por causa de uma coisa chamada doença holandesa. Quer dizer, ou seja, é uma apreciação de longo prazo da taxa de câmbio do país, causada pelo fato de que esse país exporta commodities que podem ser exportadas com lucro a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para as indústrias boas que usam tecnologia no estado da arte sejam competitivas. Essa diferença são esses 70 centavos entre 3,80 e 3,10. Os juros? Não, os juros não entram nisso. Quer dizer, os juros vão ter uma causa aí daqui a pouco. Porque depois disso, agora, então, mas a doença holandesa só puxa a taxa de câmbio até o equilíbrio corrente, aos 3,10. Por que ela vai a 2,60, como ficou durante 7 anos, entre 2007 e 2014, a taxa de câmbio esteve, em média, em 2,60. Houve um momento de depreciação no meio disso, que foi a crise de 2008, né? Mas depois voltou. Por que ela baixa? Aí baixa por causa dos juros. Se você põe um juro muito alto, você atrai capitais, e quando você atrai capitais, você está tendo... A taxa de câmbio aprecia-se ainda mais. Há uma outra razão, quer dizer, é que eu resolvo que eu quero crescer com poupança externa. Né? Foi o que o governo Fernando Henrique fez. Né? Claro, para isso o jeito depois é aumentando os juros. Mas então, quando eu tenho o objetivo de ter um déficit em conta corrente, digamos de 3%, em vez de ter zero, zero lembra, seria uma taxa de câmbio de 3,10 no nosso modelinho. Né? Agora, se eu resolvo ter uma taxa de um déficit em conta corrente de 3% do PIB, né, essa taxa de câmbio vai para os 2,60. Né, por causa, porque você quer atrair capitais, porque você quer crescer com poupança externa. Né, como se, né, você tendo esse déficit, você fosse ter mais investimentos. Mas não é verdade. O que vai acontecer não é que você tem. Você pode ter um pouquinho mais de investimentos em algum momento, mas o que você vai ter mesmo é muito mais consumo. Aquele dinheiro que você... O dinheiro que vem, inclusive, das multinacionais... E a apropriação também de parte do orçamento através da dívida pública também, né? Não, mas isso é outra coisa. Eu chego lá. O que eu estou falando aqui é da conta corrente. Portanto, eu estou falando das contas do Brasil como um todo. O déficit em conta corrente é a conta do Brasil. Né? É a conta do Estado-nação. O déficit público é que é a conta do Estado brasileiro, aí do setor público brasileiro. Mas digo, as taxas de juros da dívida pública e a realimentação dos juros aí que atrai parte preponderante desse capital que vem financiando. Sem dúvida, isso você já. Como é que você atrai capitais externos é pondo uma taxa de juros alta aqui no Brasil. Né? E aí então você consegue o seu déficit em conta corrente. Você, porque o governo diz assim, os governos propõem lá. A teoria ortodoxa propõe que os governos dos países em desenvolvimento devem ter uma política de crescer com poupança externa. Ou seja, crescer com déficit em conta corrente, né? Ponto alto, juro alto para trazer. Ora, isso desestimula profundamente o investimento e provoca aumento do consumo e não do investimento. Né? Por quê? Porque na hora que a taxa de câmbio vai de 3,10, né, que era o equilíbrio corrente, tiramos a doença holandesa da nossa conversa e vai para 2,60, né? As empresas tornam-se deficitárias. Algumas ainda continuem competitivas, as empresas industriais, né? Que dependem do comércio exterior, portanto. Então, elas param de investir. Né? E o que, que acontece? A poupança externa substitui a poupança interna em vez de somar a ela. Há uma alta taxa de substituição da poupança interna pela externa. Quer dizer, e o desestímulo ao investimento é duplo, porque desestimula porque a taxa de câmbio ficou apreciada e desestimula porque o juro ficou muito alto. Então, né, o resultado. Essa é a causa fundamental da enorme desindustrialização que o Brasil teve desde 1980, ou desde 1990, até hoje. E foi uma desindustrialização brutal. Quer dizer, o Brasil chegou a ter 30% de participação da indústria no PIB. Hoje são 10%. De 30% para 10% é uma. Cortamos por um terço a nossa indústria. Quer dizer, e é a indústria que produz riqueza. A indústria que produz salários altos. Inclusive que multiplica o serviço, né? Claro, e claro, e cria emprego e depois abre espaço para o serviço, sem dúvida. Quer dizer, crescimento é fundamentalmente industrialização. Na verdade, crescimento é sofisticação produtiva. Mas como é que você sofistica produtivamente? Você sofistica principalmente na indústria. Hoje, alguns serviços mais sofisticados, associados com a informática, que também são muito importantes para que haja o desenvolvimento. Então, essa é a primeira causa. Quer dizer, o Brasil tem investido pouco, desde os anos 70, o Brasil baixou a sua taxa de investimento fortemente, e uma das causas fundamentais, então, é essa taxa de câmbio muito apreciada e essa taxa de juros muito alta. É o que eu chamo sempre da armadilha macroeconômica dos juros altos e do câmbio apreciado. Mas há uma segunda causa. O Estado brasileiro poupava cerca de 2%. E então, esse poupança mais o déficit público serviam para você fazer investimentos. Então, o investimento era facilmente 4% a 5% do PIB, era o investimento público. Hoje, o investimento público é menor que 2%. Então, caiu brutalmente outra vez. Por quê? Porque o Estado perdeu capacidade. É porque o Estado passou a pagar juros enormes, foi uma coisa, e também porque aumentou o gasto social. Mas aumentar o gasto social é uma coisa muito boa. Agora, aumentar o pagamento de juros dessa forma escandalosa, isso é um crime. Nós estamos aí muito, muito preocupados com o fato de que houve um roubo muito grande na Petrobras, e que as empreiteiras e alguns políticos se associaram e capturaram um monte de dinheiro. Agora, a captura de dinheiro pelos capitalistas rentistas, que é feita através da taxa de juros todos os anos, é muitíssima. Ah, querer associar a corrupção à recessão em si, porque o dinheiro, quando ele entra, seja de corrupção ou não, na atividade produtiva ele gira também. Não, e o fato é que, então, aí temos as duas causas principais da estagnação de longo prazo do Brasil, né? E há políticas para resolver isso. Porque também o que se diz, os ortodoxos, é que não dá para fazer nada. E também os keynesianos, muito aí, também os desenvolvimentistas clássicos não sabem bem o que fazer. Porque, e aí então é uma coisa interessante, é que nessa teoria novo desenvolvimentista, eu consegui definir qual é a política para manter manter a taxa de câmbio girando em torno de 3,80, ainda com câmbio flutuante. Deixa o mercado funcionar. Mas como é que eu faço que ela flutue em torno de 3,80 em vez de 3,10 e muito menos ainda em vez de 2,60? Quer dizer, e a coisa principal é, primeiro eu preciso neutralizar a doença holandesa. E como é que eu faço isso? É muito simples. Não é fácil fazer porque as pessoas não gostam, mas é muito simples. É você colocar um imposto na exportação da soja ou do minério de ferro. Então, professor, eu queria pegar um ponto. Você está falando um conjunto de pontos que são simples, que nem você diz, e são politicamente muito complicados. Eu queria explorar um ponto que você tem colocado ultimamente, que é toda a moldura dentro da qual você pode fazer esses propósitos, que é esse conceito do país-nação, que faltou na discussão macroeconômica esse tempo todo também. Né? Isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, será que não posso primeiro falar? Opa, por favor. Então deixa eu terminar aquilo ali. Quer dizer, como é que você neutraliza a doença holandesa? Eu disse. Então você faz um imposto. Quer dizer, se a doença holandesa, se o câmbio que você quer, que você considera competitivo, é os 3,80, e a doença holandesa define 3,10, depois tem outros. Então, se você colocar 70 centavos de imposto para cada dólar exportado de soja, por exemplo, né, e também de minério de ferro, você neutraliza a doença holandesa. Por quê? Porque a partir desse, quando você faz isso, imediatamente os exportadores de soja e os exportadores de minério de ferro, que são quem determina a taxa de câmbio no Brasil, eles dizem assim: a essa taxa de câmbio, com o preço internacional que está aí, né, eu não exporto. Mas me dá prejuízo. O efeito macroeconômico não é o mesmo do fundo soberano, hein? Não. O fundo, isso é uma confusão, né? O fundo soberano é um complemento útil, mas não fundamental. Quer dizer, porque então eu coloco esse imposto, e colocando esse imposto, o efeito preço é imediato, quer dizer, a taxa de câmbio vai lá para os 3,80, por uma questão de oferta e procura. Agora, o que eu faço com o dinheiro? O que o Estado faz com o dinheiro? Então, o que, por exemplo, faz a Noruega é pega esse dinheiro e põe num fundo soberano. Porque se ela, se ela pegar um dinheiro e gastar, quer dizer, fizer o dinheiro, então o que vai acontecer é que vai entrar mais dólares no Brasil e isso volta a pressionar pelo outro lado, não pelo por outro lado a taxa de câmbio, né, pelas entradas de capital. Então essa é uma, então o Fundo Soberano complementa, mas o imposto é fundamental. Quer dizer, e como é que você impede que a taxa de câmbio dos 3,10 vá para os 2,60? Você tem que manter a taxa de lucro, a taxa de juros num nível razoável, e não nessa loucura que nós mantemos. Ou seja, você precisa dizer, eu não quero crescer com poupança externa, eu não quero crescer com déficit em conta corrente, eu quero, na verdade, um pequeno superávit em conta corrente. Porque só quando eu tiver um pequeno superávit em conta corrente que a minha taxa de câmbio vai estar competitiva. Quer dizer, então, eu não quero também fazer política, usar a taxa de câmbio para controlar a inflação. Não se controla, quer dizer, por que, que nós ficamos muito irritados e bravos quando a Dilma usou os preços da Petrobras para controlar a inflação? E nós não ficamos muito irritados e bravos quando o governo, os governos, agora é este, usam a taxa de câmbio, né, que é o preço do Brasil, para controlar a inflação? A taxa de câmbio é o preço do Brasil, isso. É o preço fundamental, né, para o Brasil importar e exportar. Então essas são ideias básicas. Quer dizer, que permitem você voltar a crescer no longo prazo. Porque isso, mais você tem que ter responsabilidade fiscal. Né? Porque há uma coisa que é muito ruim, que é achar o seguinte, que qual é a diferença entre uma macroeconomia de centro-esquerda e outra de centro-direita? Ah, de centro-esquerda quer gastar, da centro-direita quer austeridade. Não é verdade isso. Quer dizer, é claro que a centro-direita liberal, ela realmente é a favor da austeridade, ela quer ajuste fiscal em todas as circunstâncias. Agora, se você for de centro-esquerda, você também deve ser muito preocupado com a responsabilidade cambial. Você deve só entrar em déficit com a responsabilidade fiscal. Você só deve entrar em déficit público quando e fazer uma política expansionista quando há realmente uma recessão. Fora disso, não. Fora disso, você tem que tratar de cuidar muito bem, né, das suas contas, porque o Estado é o grande agente, né, é o grande instrumento institucional que um país tem. Primeiro o Estado, depois o mercado. São os dois, as instituições fundamentais, né, que permitem coordenar toda a economia. Se eu enfraqueço esse Estado, né, deixando endividado, né, isso é muito ruim. Né? Então, agora nós temos essa grande depressão, essa grande recessão desses dois últimos anos e que vai se estender por mais um ano. Por que isso está acontecendo? Tem alguma relação com o que eu acabei de falar? Tem sim. Quer dizer, essa grande recessão teve um fator desencadeador. E o fator desencadeador foi que em 2014, um ano anterior ao estouro da recessão, quer dizer, os preços das duas commodities principais do Brasil, a soja e o minério de ferro, caíram para metade. Isso não só causou uma diminuição de renda muito forte, mas isso tem um efeito também psicológico muito grande em toda a sociedade, em todo o setor produtivo. Agora, a verdadeira causa foi uma crise financeira. Só que não foi uma crise financeira como eu pensava que ia ser. Ou não é bem que eu pensava que ia ser, como a minha teoria mais geral ensina. Porque a minha teoria geral diz que você, depois de 7 anos, por exemplo, de taxa de câmbio muito apreciada, você vai se endividando em moeda estrangeira, e esse endividamento em moeda estrangeira, de repente, os credores perdem a confiança e você quebra. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2002, em 1998, 99, quer dizer, em 1980. Né? Isso é típico de países em desenvolvimento. Dessa vez não foi isso. Não foi isso porque o Brasil tinha reservas muito grandes, que custam uma fortuna para o Brasil, né? Mas isso evitou que houvesse uma crise de balanço de pagamentos. Mas foi uma crise financeira, porque foi uma crise financeira das empresas. As empresas industriais, todas aquelas que dependem da taxa de câmbio, então, desde 2007, se tornaram cada vez mais menos lucrativas, depois foram se tornando deficitárias, foram quebrando, e as que não quebraram ficaram numa situação muito ruim, altamente endividadas. Então, nesse processo de endividamento de 7 anos, quando chegou em 2014, elas não tinham mais nenhuma possibilidade de fazer investimento. Quer dizer, a taxa de lucro média delas estava em torno de 4%. Né? Uma coisa absolutamente louca. Né? Então, essa é a causa. E tem uma terceira causa. A primeira causa foi o desencadeamento, foi o preço das commodities, a segunda foi esta. Bom, e por que isso aconteceu? Aconteceu por causa exatamente desse câmbio profundamente apreciado que endividou as empresas e desse juro altamente que endividou as empresas outra vez ainda mais. Agora, mas há uma terceira causa. A terceira causa é o fato de que é o governo. E não é o governo só do Temer. Começa com o segundo governo Dilma. Porque a dona Dilma, né, ela cometeu um grave erro fazendo as desonerações fiscais, etc., em 2013 e 14, foi um grande erro dela, não podia fazer aquilo. E de repente, ela foi surpreendida, como todos nós, com uma grande recessão. O que é que ela fez? Chamou um economista absolutamente ortodoxo, o Joaquim Levy, né? E o Joaquim Levy disse, olha, essa é uma pequena recessão, não tem problema, eu faço um ajuste fiscal, né? Corto os investimentos, corto as despesas que eu posso cortar aqui, né? E está resolvido o assunto, porque os empresários vão recuperar sua confiança, ignorando que estavam quebrados, quer dizer, como é que vai recuperar a confiança todo quebrado? Sem mercado. E sem mercado. Então, e fez isso. Ou seja, ele agravou a crise. Quer dizer, aí veio o Nelson Barbosa e, num breve período, tentou consertar a coisa, dizendo, não, nós vamos fazer uma diferença. Nós vamos cortar a despesa corrente mais, porque realmente é uma crise fiscal, né? Além da recessão, mas nós vamos expandir o investimento público, não vamos fazer nenhuma economia aí, vamos, além de procurar os investimentos de infraestrutura através de concessões. Quer dizer, mas durou pouco, aí veio o governo que está aí, que voltou à política de ajuste fiscal e ajuste fiscal e ajuste fiscal. Então, isso agravou muito a recessão. Não é? Mas você não acha uma incompetência muito grande, e é uma incompetência que está relacionada muito fortemente a duas coisas. Né? Uma é a uma alta preferência pelo consumo imediato da sociedade brasileira como um todo, e a outra é aquilo que você começou a me perguntar aí, que está muito relacionado com a perda da ideia de nação. Você tem uma intenção ideológica aí de desmonte do Estado, é isso? Ah, sem dúvida. Você veja, por exemplo, essa emenda 241-55, né, os dois números dela, isso é uma vergonha, né, porque não foi uma emenda para fazer ajuste fiscal, foi uma emenda para garantir na marra, sei lá como, né, uma redução do tamanho do Estado. E agora estão anunciando o fim do crédito direcionado, devolução dos 100 bilhões do BNDES, uhum. A intenção ideológica está se sobrepondo a... Ah, totalmente. Ah, um combate à recessão. Ah, totalmente. Quer dizer, eles estão aí, né? Eles estão aí querendo destruir o Brasil. Quer dizer, é uma desconstrução. Quer dizer, eu escrevi um livro, né, chamado A Construção do Brasil, né, que eu publiquei a primeira edição em 2014. Né? O que está acontecendo desde aquela ocasião, parece que é a desconstrução do Brasil. Intencional. Não é erro de diagnóstico. Intencional em termos, por exemplo, porque o que é isso? Não, é um modelo liberal. Esse é um modelo liberal. Quer dizer, é um modelo que interessa fundamentalmente aos países ricos que nós adotemos. Eles também adotaram e se viram em grandes dificuldades. Hoje, lá no Norte, há uma grande crise econômica desde 2008, que não se resolveu até hoje, quer dizer, e desde este ano, 2016, tem uma crise política. A crise política do Brexit, a crise política do Trump, a crise política dos líderes de extrema direita na Europa, que estão crescendo. Quer dizer, e nós aqui, não é? Essa gente que está aí no poder agora, não tanto o pessoal do PSDB, do PMDB, o pessoal do PMDB são meros oportunistas, eles chegaram lá para o oportunismo. Mas eles estão inspirados no pessoal do PSDB. E o PSDB, se a gente for separar os economistas de mercado, o PSDB ficou mais ou menos um cavalo, uma cela para o mercado montado. A gente não vê uma ideologia no PSDB, a não ser repetir os mantras de mercado, né? Eles são liberais, eles pensam que todos os problemas que o Estado brasileiro, ou com qualquer outro Estado, deve apenas garantir a propriedade e os contratos e manter o equilíbrio das suas contas, déficit público. O resto o mercado faz, né? E, portanto, eles se retiram de tudo mais, né? E o Estado não faz, né? O câmbio fica completamente errado, a taxa de juros fica um absurdo, né? E com essas variáveis assim, não há crescimento. Porque uma coisa interessante também é o seguinte, esse novo desenvolvimentismo, ele é bastante diferente do desenvolvimentismo clássico. O desenvolvimentismo clássico é o desenvolvimentismo do Celso Furtado, do Inácio Rangel, da Cepal. Né? Eu aprendi economia e a economia brasileira lendo os grandes autores do desenvolvimentismo clássico. Mas eles não tinham uma macroeconomia, eles só tinham uma política de industrialização. A grande ideia deles era que... Então, o Rangel percebeu a importância de ter uma perna financeira também. Tá, percebeu, é verdade. Entre os economistas do desenvolvimentismo clássico, o que teve uma contribuição na área macroeconômica foi o Rangel, sem dúvida, com a teoria da inflação dele, com o problema de como financiar o desenvolvimento no longo prazo. Ele tinha ideias muito, muito interessantes. Mas a ideia fundamental, então, era que era preciso industrializar, e toda uma argumentação bem feita, era chamada a mudança estrutural, que era a industrialização, e segundo, uma política microeconômica de apoio, de política industrial, de apoio às empresas de várias maneiras, de proteção da indústria nacional. O que o novo desenvolvimentismo faz? É que ele não tá muito interessado em proteção da indústria nacional. Em relação à indústria nacional, o que ele quer é que haja igualdade de condições de competição. Isso é que é fundamental. Quer dizer, quando você tem uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo de 2,60, como tivemos, você está tendo uma desigualdade na competição com as empresas dos outros países enorme. Mas o desenvolvimentismo, ele falava de proteção à chamada indústria infante também, né? Então, mas esse é um argumento da indústria infante, é que eu acho que o Brasil não precisa mais. Eu não vou falar que a indústria brasileira não é mais infante. Tá. Então, esse argumento desapareceu. Então, o que eu preciso realmente não é proteção. O que está havendo com a indústria nacional desde 1980, especialmente desde 1994, é uma desproteção, quer dizer, é desigualdade na competição. Não é? Isso não é absolutamente... A outra coisa é que essa teoria tem uma macroeconomia. A outra não tinha. O Inácio Rangel tinha algumas ideias. Assim, essa aqui tem uma macroeconomia já. E é uma macroeconomia muito diferente. Por quê? Porque ela não está tão baseada nos agregados econômicos. Ela está muito mais baseada em dizer, olha, eu preciso, uma economia para crescer, ela precisa ter os 5 preços macroeconômicos certos. Isso é o fundamental. O que, que quer dizer isso? Quer dizer, e quando eu falo isso, eu penso na China, eu penso no Japão, eu penso na Coreia do Sul, e penso no Brasil em certos momentos dos anos 70. Quer dizer, o que são os 5 preços certos? Quer dizer, eu preciso que a taxa de lucro seja uma taxa de lucro para as empresas industriais satisfatória. Não tem sido. Eu preciso que a taxa de câmbio seja uma que torne competitivas as empresas industriais do país que são competentes tecnologicamente, que usam tecnologia no estado da arte. Terceiro, eu preciso de uma taxa de juros baixa, muito pouco acima da taxa de juros internacional, vamos dizer 2% real. Terceiro, eu preciso de uma taxa de salários que cresça com a produtividade, de forma que seja compatível com a taxa de lucro satisfatória. E, finalmente, eu preciso de uma taxa de inflação muito baixa. Não tem nenhuma razão para ter taxa de inflação alta. Quer dizer, então, esses são os cinco objetivos. Quer dizer, são cinco, quer dizer, esses são cinco preços. Mas a partir desses cinco preços, a gente vê que, por exemplo, você pega a taxa de câmbio e a inflação, elas são função direta do livre fluxo de capitais. Então, você desdobraria para um controle de capitais? Não, eu sou a favor do controle de capitais. Tá. Quem já era a favor de controle de capitais, todos os meus amigos economistas keynesianos, né, o Fernando Cardim de Carvalho, por exemplo, que é um excelente economista, ele tem textos sobre controle de capitais excelentes. Há vários outros aqui. Né? Então, isso, claro que eu sou a favor, mas não é o centro da minha proposta. Quer dizer, o centro da minha proposta, quer dizer, porque o controle de capitais você tem que fazer, né, em certos momentos, não é permanentemente. Enquanto que eu tenho que permanentemente ter o imposto que neutraliza a doença holandesa, eu tenho que ter permanentemente a recusa de crescer com poupança externa. Então, uma coisa interessante é a seguinte, veja, quais são os objetivos? O objetivo econômico dos países modernos, inclusive do Brasil, são crescer, diminuir a desigualdade e proteger o ambiente. São os objetivos que eu chamaria econômicos. Mais ou menos todo mundo de acordo. Agora, qual é a meta intermediária? A meta intermediária que se usa no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, é a meta de inflação. Ok, eu não vou recusar uma meta de inflação. Mas há muito tempo eu digo, eu preciso de uma meta de inflação e uma meta de câmbio. Ou então, né, em vez de meta de câmbio, o que eu preciso é uma meta de superávit em conta corrente. Eu quero, para o Brasil, cada país é diferente, eu quero para o Brasil um superávit em conta corrente de 1%, tá, entre 1 e 2. Essa deveria ser a nossa meta. Então o governo tem duas metas econômicas, 1% a 2 de superávit e inflação baixa. Né? E trate de buscar essas duas metas, porque com isso ele vai ter crescimento, com isso o juro vai ter tudo. Mas é mais factível do que a meta de emprego, né? É mais factível que a meta de emprego. Quer dizer, e é uma meta intermediária realmente fundamental. É. Né? Porque isso é uma outra coisa muito interessante, né? Uma coisa que eu digo é o seguinte. Os economistas ortodoxos, liberais, eles só querem falar sobre déficit público. Eles não querem falar sobre déficit em conta corrente. Déficit corrente é proibido. Né? Primeiro porque os chefes deles lá no Norte não gostam. Ah, calma, mas inventaram a história dos déficits gêmeos lá nos anos 70, eu acho que é um blefe o negócio desse. Então, quer dizer, então realmente, e é por isso então que eu acho que o problema da questão nacional é fundamental. O Brasil crescia enquanto ele era uma nação. Enquanto os brasileiros sentiam, isso foi de 30 até 1980, que depois veio uma grande crise, né, nos anos 80. Quando eles percebiam que o Brasil tinha um objetivo, que era a industrialização, né, que esse objetivo era rejeitado lá no Norte, mas que nós íamos fazer todas as políticas necessárias para isso. Pragmaticamente, muitas vezes não tinha muito uma boa teoria para isso, mas nascia e com isso nós conseguimos esse enorme crescimento que nós tivemos nesse período. Agora esse conceito de nação passa também por um papel muito relevante da arte, né? Que a arte tem um papel relevante para... Ah, teve. Você para criar essa noção de nação. Né? Você pega, por exemplo, o Niemeyer. Semana de 22. Né? Você pega o samba-canção brasileiro, o choro. São coisas que foram... coisas que deixavam o Brasil... A bossa nova do Juscelino. A bossa nova do Juscelino. Né? Isso foram... O Brasil tinha era nacionalista e era feliz por ser nacionalista, porque sentia que o nacionalismo era um nacionalismo econômico, não era um nacionalismo étnico, nada, uma coisa horrível, né? E era, quer dizer, e é uma coisa lógica, porque o mundo capitalista é um mundo dividido em estados-nação. O globo terrestre é dividido em estados-nação, países. É. Quer dizer, e esses estados-nação, todos querem o desenvolvimento econômico e todos competem uns com os outros. O único problema, inclusive, é que tem alguns que são muito poderosos, especialmente os Estados Unidos e os outros países ricos. Quer dizer, e eles, então, não só competem conosco, mas vendem para nós ideias econômicas que interessam a eles. Além disso, eles convencem os estados a mandarem seus filhos estudar lá. Então, formam-se economistas nos Estados Unidos, que vêm aqui para o Brasil, e que não têm nenhuma identidade com o Brasil. Que estão preocupados, inclusive, em publicar artigos em revistas estrangeiras, lá, americanas, né? Coisas irrelevantes, se não diretamente contrárias aos interesses nacionais. Isso é uma loucura. Né? Então, agora, o próprio sistema de pontuação da CAPES, tudo acaba induzindo as faculdades. É claro, mas então, a CAPES, que é o Ministério da Educação, é o Estado brasileiro, permite, né, que as revistas, que quando você publica um artigo numa revista estrangeira, né, você consegue pontos, muito mais pontos do que você consegue numa revista brasileira. Eles dizem, porque é mais difícil conseguir, ou porque tem mais impacto, teoricamente. Impacto não só no Brasil, impacto em geral. Quer dizer, isso é bobagem. Na verdade, quando a gente nós fazemos isso, nós estamos dizendo para os jovens economistas brasileiros que a agenda que eles devem estudar, e a teoria que eles devem aprender, etc., é tudo aquilo que lá no Norte interessa. É isso. Isso é loucura. E aí o pessoal da CAPES diz assim, não, mas a gente não pode fazer nada porque isso é quem decide isso é a comunidade acadêmica. Isso é falso, porque nada impedia a CAPES de dizer, olha, vocês, claro que vocês que vão escolher as revistas, quem que vai ter mais pontos, quem vai ter menos pontos, mas eu quero que nas ciências humanas e sociais, 20% dos periódicos sejam nacionais, os A1 e A2. 20% dos A1 e A2, que são os que pagam, têm mais pontos. Isso seria ser nacionalista. Isso seria defender o interesse nacional. Né? Mas a ideia de defender o interesse nacional, isso é ser desenvolvimentista. Desenvolvimentismo é nacionalismo econômico e intervenção moderada no Estado. Né? Eu tenho um amigo que, um excelente cientista político, que foi descrever o que é o desenvolvimentismo. E usou um texto dos anos 70 em que o desenvolvimentismo era definido como uma intervenção muito forte na economia no plano microeconômico. Eu digo, olha, não é assim. Não é assim. Quer dizer, inclusive a minha visão das empresas é assim, da microeconomia é assim, eu tenho, a microeconomia são as empresas, e eu tenho dois setores. O setor competitivo, que é o grande setor, pega grande parte da economia, razoavelmente competitivo, e o setor não competitivo, que é a infraestrutura e a indústria de base. Né? O setor não competitivo, qual é a política em relação a isso? Garantir os preços macroeconômicos certos e, no mais, dar-lhe mercado. Tem os setores de ponta também que exigem um desenvolvimento tecnológico e Um tratamento mesmo, especial. Sem dúvida, mas então você pode ter política industrial para esses setores tecnológicos. Mas essencialmente o que você quer, e tem que dar muita educação e muito desenvolvimento tecnológico no geral, né? Mas essencialmente o que você quer é que o mercado coordene o setor competitivo. Agora, o setor competitivo você realmente tem que ter planejamento. Não tinha naquela época, você tem que ter uma administração dos cinco preços macroeconômicos. Né? Isso é desenvolvimentismo hoje. Então, é muito diferente, né, do desenvolvimentismo daquela época. O próprio país, na época, não tinha mais uma sofisticação tão grande assim para... Não tinha, quer dizer... A própria macroeconomia, né? Então, muito... A macroeconomia... Os instrumentos de política monetária, muito restritos, né? Era isso, mas de qualquer forma, isso aqui é curioso, né? Quer dizer, no fundo, muitas vezes eu olho para essas teorias que eu consegui agora... Já publiquei 3 livros, uma quantidade enorme de papers, isso, aquilo. Tem vários economistas trabalhando com... comigo, direto ou indiretamente, já, tá, a coisa vai indo bem desse lado. Mas uma coisa que muitas vezes eu penso é o seguinte, olha, aquelas coisas que eram feitas nos anos 50 ou nos anos 70 no Brasil, aquilo que os países do leste asiático sempre fazem, é aquilo que eu estou arranjando uma teoria para explicar. É interessante, né? Que agora, não tinha teoria. Agora, quando você pega pragmático, os ortodoxos, eles já foram mais pragmáticos. Eu lembro de 54, na transição do Café Filho, e no começo do governo do Juscelino, o próprio Eugênio Budan e o Roberto Campos, eles propuseram uma marca de desvalorização, tendo como parâmetro a Coreia. Né? Mas sem dúvida, quer dizer, em 1950, mais ou menos, teve a missão mista Brasil-Estados Unidos. Isso. E os economistas americanos vieram aqui para ensinar o Brasil a fazer planejamento econômico. Quer dizer, ou seja... O plano de reaparelhamento econômico, tudo aí. Entre 1900, a partir da grande crise de 1929, quer dizer, você vai ter o New Deal, que é uma revolução, e é o grande estadista, para mim, do século XX, que vai comandar essa revolução, que é o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt. Quer dizer, e então, desde 1933 até 1980, são, portanto, 50 anos, o capitalismo lá nos países centrais vai ser um capitalismo desenvolvimentista. O pessoal da Escola da Regulação, uma escola francesa de economistas, chama de Fordismo. Era um grande acordo político, inclusive, envolvendo empresários, trabalhadores, classes médias, né, voltada para o crescimento econômico, com uma moderada intervenção do Estado na economia. Né? Quer dizer, funcionou muito bem. Quer dizer, o Banco Mundial, por exemplo, era um instrumento desenvolvimentista, né, que foi usado na pós-guerra. Então, mudou tudo em 1980. Então, isso aí começa em 72 com a desvinculação do ouro-dólar. Né? É. Agora, com o fim desse ciclo neoliberal, vai ter que, em algum momento, ter uma tragédia enorme aí para poder acordar o mundo para uma necessidade de uma nova etapa. Né? Eu acho que está... Por outro lado, que o período neoliberal propriamente dito, os anos neoliberais do capitalismo, como eu costumo chamar, eles acabaram em 2008. Então agora... Com um modelo de gestão, eles continuam com um poder monumental, né, de definição de políticas públicas. Eles continuam com... Sem a visão estratégica mais. Né? Eles continuam com poder, mas você está observando é que eles estão criando barreiras. O Estado está intervindo em muito mais coisas do que intervia antes. É. O Estado está voltando a interferir. É de outra forma, etc., mas aquela crença no mercado cega que eles tinham, essa então, mas eu acho que a gente teve aquele caos dos anos 30 por conta das competições cambiais, as guerras dos Estados, sem ter os agentes articuladores. Né? Você não acha que nós estamos entrando com o FMI e o Banco Mundial não tendo mais o papel que tiveram naquele período? Será que essa guerra aqui, agora o Trump entra também com essa guerra protecionista, a Inglaterra e o Brasil, ele entra desarmado aí, mantendo essa visão anacrônica aí do neoliberalismo? Olha, eu não tenho uma análise que seja muito boa sobre as perspectivas econômicas do capitalismo internacional. Né? O que eu tenho, que eu acabei de fazer um ensaio bastante bem pensado, é a discussão da crise política. Né? A crise econômica, um monte de gente analisou, eu próprio tenho um trabalho grande sobre a crise econômica de 2008. Mas essa crise política que começa em 2016, começa, não ganha força em 2016, é um sinal assim, de profunda insatisfação de uma parte grande da população, geralmente população branca, mal educada, não educada. E não é mal educada, é não educada, educada não, sempre sem ensino superior, não educado, que se sentiu muito prejudicado por todos esses anos, são mais de 30 anos de neoliberalismo, desde 1980, são 36 anos, né, e estão protestando fortemente. Né, e eu me perguntei por que isso? Né, e você sabe que eu entendo que o nacionalismo econômico é uma coisa necessária para todos os países. Quer dizer, o Brasil precisa ser nacionalista para se desenvolver, os Estados Unidos precisam ser nacionalistas para se desenvolver. Só que o nacionalismo facilmente vira imperialismo, mas isso é outra história em relação a nós. Aí nós que nos defendamos. É isso. Não vou ficar... Eles têm a lógica deles. Eles têm a lógica deles, nós temos que ter a nossa lógica. Muito bem. E, a meu ver, uma causa fundamental, não é, da crise política do capitalismo hoje, e, portanto, da globalização, que é a forma do capitalismo hoje, é a perda da ideia de nação lá em cima, pelas suas elites. E por quê? Por que isso aconteceu? Como é que você mostra isso? É muito interessante. Primeiro eu explico o seguinte, olha, por que a gente hoje tem a impressão de que ser capitalista, ser burguês, né, é ser liberal. Não é verdade. O capitalismo nasceu desenvolvimentista, não liberal. Claro. Nasceu lá com na Inglaterra, um pleno mercantilismo, que era, era a primeira forma de desenvolvimentismo. A França, idem. Os dois países que primeiro fizeram a sua revolução industrial. Quer dizer, depois do século XIX, a partir de 1830 até 1929, ficaram liberais. Mas o liberalismo deles era relativo, porque eles continuavam, a burguesia continuava muito nacionalista. Por que eles eram nacionalistas ou desenvolvimentistas? E havia uma dialética entre o seu liberalismo, porque eles, né, querem ter liberdade para comerciar e tal, né, querem pagar menos impostos, mas, de outro lado, tinha que eles precisavam... O mercado interno era o seu grande ativo. A industrialização só foi possível quando a Inglaterra e depois a França organizaram um mercado interno. Um mercado global para eles, né? Não, mercado interno. O mercado... Mas a Inglaterra era uma ilhinha. Não é uma tão ilhinha, não. Tinha uma população grande e a Revolução Industrial acontece. Antes da Revolução Industrial, havia a grande burguesia, e essa grande burguesia mercantil, ela fazia o comércio de longa distância, que era feito com camelos, com mulas e com barcos assim, à vela, quer dizer, e era muito limitado. E só se exportavam e importavam especiarias, coisas muito caras. Lãs também? É. Lãs aí, mais para perto. Quer dizer, a coisa muda, não é? Quer dizer, a Revolução Industrial só foi possível quando, não é, aí você industrializa e produz produtos baratos pela indústria e tem um mercado garantido interno. Que é claro que você imediatamente vai querer vender para o exterior também. Mas o mercado interno é a coisa fundamental. Isso explica por que a Alemanha e a Itália ficaram para trás. Porque eles não tinham um Estado, um mercado interno unido. Era preciso. O Estado-nação só se formou na Inglaterra, na Itália, 100 anos depois da Inglaterra, 70 anos depois da França. Isso foi o motivo do atraso. Quer dizer, então, eu precisava do mercado. O mercado interno é o grande ativo que cada país tem, portanto, é também o grande ativo que cada burguesia tem. Eu comecei... A Constituição consagrou o mercado interno como um ativo nacional. Mas é claro, mas que é. Cada país tem o seu mercado. Muito bem. E você troca esse mercado interno. Então, vocês exportam para mim. Eu cedo o meu mercado importando de vocês, mas vocês têm que ceder o mercado de vocês. Claro. Só que com multinacional não é assim. Eles ocupam os nossos mercados e nós não temos condições de ocupar o deles, porque não temos multinacionais como eles. E o que que aconteceu, mas sem falar do Brasil ainda, dos países, o que que aconteceu com os países ricos? Qual foi a grande novidade que mudou esse quadro? Foi o surgimento das empresas multinacionais a partir de 1950. Que antes tinha empresas internacionais, é outra coisa, na área de mineração e de serviços públicos. Mas na área da indústria, com uma integração produtiva, e as multinacionais no mundo inteiro, isso é uma coisa dos anos 50. A partir daí, vai ganhando cada vez mais força. E o que aconteceu aí? O que aconteceu que foi, a partir desse momento, quando chega em 1980 já, os lucros, na verdade, os dividendos, porque agora não são mais empresários, são rentistas, acionistas, os lucros ou os dividendos dos acionistas das grandes empresas americanas, francesas ou alemãs, não vêm mais do mercado interno deles. Vêm de todo mundo. Quer dizer, de forma que eles não têm mais razão de ser nacionalistas. Então, e por que é importante ser nacionalista? Porque o nacionalismo não é só importante economicamente, porque você defende seus interesses, mas o nacionalismo é também importante porque você modera a luta de classes. O nacionalismo está baseado na ideia de solidariedade nacional. Mas quando você pega os países nórdicos, os países europeus, é o lucro que eles conseguem globalmente que garante o estado de bem-estar e a paz social deles. Não, mas isso hoje em toda parte. É. Não, quer dizer, eu não tô, todos os países exportam, quer dizer, mas o que eu estou dizendo é que na hora em que você, uma coisa é você ter uma grande indústria, exportar bastante, mas você tem o mercado interno está aqui. Sim, mas eu acho que tem uma diferença fundamental entre os países de industrialização avançada e os países que não chegaram nesse estágio. Mas, sem dúvida. Então é nesses países que o conceito de nacionalismo tem que ser mais... Não, mas, tudo bem, mas o que eu estou dizendo para você, a ideia nova que eu estou tentando sugerir, eu estou de acordo com isso, mas não é, é que na hora em que as elites americanas deixaram de ser nacionalistas, deixaram de ter uma solidariedade básica com o seu povo. Quer dizer, agora elas se sentem solidárias com as elites econômicas dos outros países, não é? E se reúnem todos os anos em Davos. Não é? Agora, quer dizer, isso muda substancialmente. Quer dizer, o momento, para mim, há um momento paradigmático para entender isso, há um momento paradigmático desse fato. Qual foi? Foi a constituição da NAFTA, ou seja, a integração do México na economia americana e canadense. Quer dizer, quando houve a proposta, né, os trabalhadores americanos e a esquerda americana protestou muito fortemente. A esquerda sempre foi fraca lá, mas os trabalhadores tiveram forças e lutaram duro. Foram totalmente ignorados. Quer dizer, quando aconteceu aquilo, para mim é um marco decisório de, quer dizer, agora são as multinacionais, seus rentistas que mandam um chute nos trabalhadores, e o que vale para nós é liberalismo econômico e a luta de classe, portanto, só que a luta de classe é de cima para baixo, porque o neoliberalismo, o liberalismo econômico radical que nós vivemos, é luta de classes, eles, lá do norte, ou lá de cima, não, querendo reduzir salários dos trabalhadores. Isso é a lógica fundamental deles para garantir um lucro maior. Maravilha, Sobrança. Pronto? Maravilha.